Yeah. direito de andar na sua. Sem dinheiro, sem documento, domino no relento. Contra o vento, contra o vento. Oi, contra o vento. Só serve pra fazer cafuné. Depois jogar fora o troço da mulher. E depois jogar fora a lixeira da mulher. E depois joga fora o troço da lixeira da mulher. Oi, ei, ei, ei. Thank you. Todo mundo, e ela